4. Ai, que sábadozinho michuruca. O que, que será que tá rolando no rádio, hein? Flash House. Flash House todos os sábados a partir das 18 horas. Aqui na Rio Sul Rádio. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa, nova cidade, alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Boa noite! No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. Há muito tempo, graças a Deus. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. Como eu sempre digo, o programa para tentar melhorar seu sábado, né? Transformar em algo mais leve, mais tranquilo, mais dançante, né? Com músicas velhinhas, dançantezinhas, gostosinhas e mixadinhas, né? Tem também aquele pessoal que gosta de ouvir no domingo, no, na segunda, na quinta, né? Mas como se pode isso? É só você acessar aí o podcast.riosurradio.com e assinar o feed lá, né? Se você instalou um agregador de podcast no seu aparelho celular, né? É só colocar aí podcast.riosurradio.com e você vai ter acesso às edições do Flash House de agora, quando terminar, e as anteriores, além de outros programas da Rio Sul Rádio. Bom, a edição de hoje está começando com essa coisa bacana e oitentista, né? Don Hooker, Looking for Love. A edição de hoje vai ter várias coisas bacanas, né? Como Stars on 54, Sean Christopher, Queen, Blue Staples, Information Society e por aí vai. Se eu fosse você, eu aumentaria o volume dessa bagaça daí e curtiria, porque tá legal. Looking for love. Yeah. 1986 is Você está ouvindo Flash House com o DJ Marcante. Rio Sul Rádio. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul. It's a kind of magic. Society, What's On Your Mind, Blues, Depples, We've Got To Be, Queen, A Kind Of Magic, Sean Christopher, Don't Lose The Magic, Stars On 54, If You Could Read My Mind. Começamos o primeiro bloco, né, o Flash House de hoje, com Tom Hooker, Looking For Love. Esse só foi o primeiro bloco, o segundo tá bacana pra caramba também, se eu fosse você não sairia daí de jeito nenhum. Você está ouvindo Flash House. 6h41. Sabe aquela música bacana que você já conhece? Pois é. Aqui na Rio Sul Rádio, a gente tem o hábito de fazer umas versões exclusivas. Rio Sul Rádio, ouvindo música com quem sabe de música. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Happy birthday to you, Mr. President. Happy birthday. Ariel no Flash House. No, my team. Madini. This president, the late Marilyn Monroe. Macandy. done to deserve this? What have I done to deserve this? What have I done to deserve this? We can make a deal. What have I done to deserve this? We can make essa voz bacana aí, Dusty Springfield, junto com os Pet Shop Boys, What Have I Done to Deserve This, uma pintura. Também tivemos aí OMG, Pandora's Box, Pat Mick, Use It Up and Wear It Out. Começamos com Ariel, Happy Birthday, Mr. President. Pra quem não sabe, é a voz da Marilyn Monroe. Ficou bacana a montagem, né? Esse daí foi o Flash House de hoje, tá? Fica por aqui o programa. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Se você gostou, pô, dá um clique bacana lá nas suas redes sociais, divulga o Flash House para os seus amigos. Pelo Facebook, é só você ir lá no facebook.com/riosulradio.flashhouse ou no Instagram e Twitter, @riosulradio. Aí você entra em sintonia mais afinada aqui com a rádio e com o programa. Ok? Obrigado pela audiência. Um grande abraço em todos vocês e fui! O passado de presente para você, Flash House. Você está na Rio Sul Rádio, com a qualidade de áudio que permite que você compreenda melhor. A guitarra, o baixo, a batida, a voz. Melhor maneira, todas as boas músicas. Rio Sul Rádio. E você, que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Boa noite. I'm on my knees, I'm begging you, don't break the heart, this love in you. I'm sitting here in this lonely. No, there's nothing left, it's only me and you. Holding on to heaven, but the heavens closed down on me. Nothing lasts forever, nothing goes to plan. Don't you lose your grip, you're letting go of my hand. Cause every single second is a second that we can get back. holding on to heaven, but the heavens closed down on me. This morning, with a smile upon my face, it's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round, if it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you. A beat, you hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I'll write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you